Maíra, chega mais perto. Ela já apareceu os dois na câmera. Não quer mais aparecer. Chega mais, Maíra. Pronto. Chega. Em algum momento, quando a gente tiver um espaço maior, que tem uma bancada mais, com mais espaçosa, eu vou arrumar um jeito da câmera caber nas duas de boas, tá? Em algum momento eu chego nisso. Agora a Mayra tá aparecendo do rosto todo e tua metade, ficou melhor. É, então, eu também acho. Eu sempre prefiro que a Mayra apareça o rosto inteiro e eu só metade, eu sempre prefiro. Ah, beleza, vamos lá, vamos. O problema é que seu rosto tá muito colado na tela, Dudu, é assustador. E, nossa, tem uma face ali no dente. Tem uma face no dente, caralho. Que absurdo. Aí o Dudu fala, mas eu não comi alface hoje. É, pois é, né? É a couve de ontem da primeira. Pois é, né? Faz tempo. Tem algum tempo, tem algum tempo. Pois é, né? Ouvintes de peso, unidos de São Paulo, aqui é Dudu Salles. Está começando mais uma live do Papo de Gordo na Quarentena. Aquele momento de felicidade, alegria e descontração. A gente chegou aqui para animar sua sexta-feira à noite. Com ele, o homem, a lenda, o mito, o punk da periferia, Flávio Soares. E aí, Flávio Soares? Como é que tá as coisas aí, Flávio Soares? Você tá no ambiente novo hoje, Flávio. Você se mudou de novo, Flávio Soares? Não, é um ambiente velho. Peraí que o gato tá derrubando a porta agora. Agora a gente tá vendo... Eu nunca vi a porta do Flávio. A gente viu um espelho com a bateria. Agora a gente vê a bateria. Pois é. Agora é um outro ambiente. Cadê? Entra. Olha, olha pra isso, o Flávio chamando pro gato. Venha, gatinho. Pode vir, gatinho. Eu deixo, vem ficar com o papai. É, não, eu não quero, mano. Foda-se você, mano. Pau no seu cu. Vem cá, gatinho. Vem cá, gatinho. Eu não quero, me largue, mano. Me salte. Agora você vai entrar, filho da puta. Para de pedir pra entrar, agora vai entrar. Você me fez levantar da cadeira, você vai entrar, seu filho da puta. É, não, não. Vai entrar, você me fez até a porta, agora vai entrar e me encher o saco. Esse gato é neurótico, não pode ver a porta fechada. Todo você gato é completamente assim, xarope. Todo gato é assim. Gato, inclusive, aí, onde aconteceu uma parada, elas eram com portas fechadas. É, vocês lembram que na última live eu comentei a história de que Mayra passou pelada no meio da casa porque ela chegou da rua, tirou a roupa, e aí a janela tava aberta, ela passou pelada e o vizinho, um fumador de maconha aqui na frente, viu. Eu já contei isso pra vocês na última live. Eu vi também no xvidas.com. É, tá... famosa... Tá no... Tá no famosa já é podcast. Já caiu na rede. Mentira, porque é famosa. O vizinho fez o upload. Olha, de todos aqui, o único que pediram pra dar autógrafo foi você, Mayra. É verdade, Mayra. Foi você que foi pedindo pra dar autógrafo numa cadeira, na agenda, da Caixa Econômica Federal, é verdade. Tem alguém aqui famoso aqui pra isso, é você. Mas enfim, voltando, aí o que acontece? Aí hoje Mayra saiu, que ela teve que ir no escritório, e eu fiquei em casa, tava aqui trabalhando e tal. Como os gatos não suportam deixar a porra da porta do escritório fechada, quando Mayra tá em casa, até que eles ficam de boas e ficam com ela. Mas quando eu tava sozinho, então eu deixei a porta do escritório aberta, pros gatos não ficarem enchendo o meu saco. A porta e a janela. Mas a janela sempre fica. E a janela do escritório. Nossa, cor foi a janela da sala. Então assim, pra não tomar esporro que eu tomei da outra vez, eu fechei a janela da sala, fechei a cortina e tava aqui tranquilamente no escritório trabalhando. Beleza. Aí Mayra chega da rua, ela entra pela porta, de novo, ela vai direto até a área de serviço, tira a roupa, fica pelada, aí vem pra cá pra ir pro banheiro. Só que a porta do banheiro é de frente à porta do escritório, que é de frente pra janela do escritório. Dudu, mete tijolo nessas janelas. Não. Põe tijolo nessas janelas, é mais fácil. Aí o que acontece? Eu tava no meio de uma videoconferência, não tava nem vídeo, era só áudio, mas enfim, tava no meio de uma call de trabalho aqui. Mayra chega, eu vi barulho que ela tinha chegado, mas é óbvio que eu não tinha me ligado o que tava acontecendo, que ela estava novamente pelada, refém de algum ambiente e tal. Aí ela começa a ligar o meu celular e eu não atendo, porque eu vi que ela chegou em casa, eu tô aqui, não tem porque eu vou atender o telefone, eu tô no meio de um call de trabalho, que eu tô inclusive liderando a porra da call de trabalho. E um dado momento, Nutella entra aqui no quarto, no escritório, olha pra mim, minha puta da vida. Aí eu até falei assim, na call assim, gente, desculpa, minha gata entrou aqui, deu uma miada revoltada assim, num contexto específico, e depois saiu. E aí um dado, depois que Nutella sai, eu continuo na reunião e tal. Aí, e a Mayra pelada esperando. Mayra pelada lá de fora, aí que tá. Aí tem um dado momento que eu paro pra pegar o... Eu sofro muito nessa minha vida. Puta merda. Aí tem um momento que eu mudando as abas do navegador que eu tava, abrindo o WhatsApp web, aí tinha a Mayra, mensagem, eu só vi a mensagem dela no WhatsApp, ela falou assim, eu tô pelada... Fecha a porra da janela, caralho. Foi tipo isso, ela assim, eu tô pelada aqui fora. Abro o chat. Tava ela me dizendo que ela tava pelada do lado de fora aqui. Do lado de fora da porta. Aí você encerrou a call rapidinho, gente. Eu tenho um compromisso agora. Acabei de receber um convite. Ele falou, gente, hoje é dia. Tive uma urgência familiar. Mas segunda-feira a gente conversa. Aí não, aí, super de boas, apenas, né? Na hora que eu percebi que eu ela tava esperada. Eu vou ali salvar minha mulher pelada. Pelada, com licença que a minha mulher tá pelada ali aguardando. Foi mais ou menos isso. Eu fechei a câmera. Aí eu fechei a porta do escritório pra que Mayra pudesse passar. E quando acabou a reunião, eu fui falar com ela. Ela me disse que ela ficou, tipo assim, uns 15 minutos aqui, em pé na sala, pelada. Esperando Nutella socorrê-la. Sentindo o ventinho. Ainda bem que tá calor, né? Tá um calor da porra, né? E um dado momento, Nutella veio dar o recado, né? Foi muito claro isso. A coitada da gatinha tava já agoniada, porque eu já fazia barulho. A coitada da gatinha tava desesperada, né? Humana, você vai pegar um resfriado, caralho! Fazia barulho dentro de casa, ligava no celular, não adiantava nada, né? Mandava mensagem no WhatsApp, não adiantava nada. Aí Nutella tava do meu lado, companheira. Aí eu peguei e comecei a fazer bolinha de papel, jogar pra ela e tudo pra passar o tempo. Ela não gostou da brincadeira. Foi isso, ela pensou que era exercício de puta da vida. Falou, caralho, que bando de humano chato, não vai ficar pelado em casa, quer que eu faça exercício. Ô, seu gordo, filha da puta, vai lá resolver o problema, me dá as bolinhas pra ela. Foi isso que ela tava falando na linguagem do gato. Eu acho mais ou menos isso aconteceu, assim. Talvez não tenha sido esse pensamento, mas ainda no assunto pensamento de gato, a gente conseguiu hackear o sistema e entender certas palavras de gato, o que é que significam. Porque outro dia aqui em casa, eu tava na cozinha preparando meu prato, a gente tinha feito frango assado e tal, tava montando meu prato e Nutella começou a miar, desesperada, querendo. Eu gravei um vídeo disso, de uns 15 segundos, e postei no Instagram, que era ela miando e eu respondendo miado. Ok, era apenas mais um vídeo de pessoas que miam de volta pra gatos e pessoas fazem isso. O Flávio pode dizer que não, mas ele faz isso também com os gatos dele. Eu faço isso o tempo todo. Pessoas, donos de gato fazem isso. Mas o que acontece é que esse vídeo ficou tão legal que a gente fica assistindo esse vídeo várias vezes. E, cara, na hora que... Tem um contexto, que a gente não é maluco, não, sabe? Claro que é maluco. Não, imagina. Dá pra afirmar nada. A gente usa pra poder sacanear com os gatos. Então, por exemplo, eles estão dormindo. Aí bota eles mesmo miando. Acordam assim, fico procurando onde é que tá o outro mas gato. Mas esse de Nutella ficou muito engraçado, porque toda vez que a gente coloca esse vídeo que ela tá miando, ela não só sai de onde ela está, como ela vai exatamente pra cozinha e começa a fazer aquele gesto lá, como já pedindo comida. Como é, Mário? Com o negócio da língua lá que ela faz, que... Isso. Toda vez. Então, aparentemente, naquele miado dela, tinha algo do tipo assim, me dá esse frango assado, gordo, filho da puta. Ou, isso é frango assado, caralho. Então, quando começa a tocar isso, ela automaticamente associa, sai de onde ela está, vai pra cozinha e começa a fazer esse negócio pedindo comida. Então, assim, a gente conseguiu decifrar a linguagem felina, tá? Aquele miado ali significa comida. Não é comida, é frango assado. É mais específico. Me dá comida. E acontece com os dois. Eu acho tão bonitinho esse negócio do pai começar a entender a linguagem da criança. O que você tá falando, né? É mesmo, Carlos Júnior? Me fala disso, cara. Como é que você já entende a linguagem da sua filha, Carlos Júnior? Já, sempre entendi. Desde pequenininha, sei quando... De tudo. Agora ela tá falando Dadai. Não fala papai, não, de Brenta. Ela fala Dadai. Tem um ouvinte falando aqui que o YouTube travou. Como assim o YouTube travou? Não, eu tô assistindo pelo YouTube também, tá normal, é a conexão dela. É. Ah, então é a conexão que é ruim. Manda seu marido trocar a conexão da cara. Xinga a net. Tapioca, troque de provedor, saia da net. Oh, mas tapioca, mas você sabe que eu não tenho net, mas eu recebo e-mail cobrando, diz que eu tô devendo e eu não aceito. Eu recebo todo o tempo todo, eu recebo do Netflix. Eu recebo da Netflix. Olha, sua conta será suspensa. Eu respondo os botes. Suspende aí, porra. Fique à vontade, né? Vai aí, viado. Suspende aí, caralho. Foda-se. Eu mando umas respostas assim pro bote, bicho. Vai, suspende aí, filha da puta. É, mas peraí, o Narigudo, o Júlio do Nariz, me fala de Dadai aí. Me explica aí. Olha, meu Deus, esse zoom agora deu medo. Para, o Narigudo. Até que eu sei, Dadai é padeiro em Tupi-Guarani, não é? Dadai é padeiro em Tupi-Guarani. Já pastou que miau, miau, miau é frango assado em gatonês, né? Vocês lembram que tinha uma pessoa alguns anos atrás que não suportava a ideia de ter gatos em casa? Pois é. Não criaturas é? Demoníacas do inferno. Não é? Vou avisar o bicho lá que tá funcionando, peraí. A terra plana capota, eu falei. Essa terra plana. É, querido, como diria o Arlindo Cardoso, a língua é o chicote do cu. Eu achava que era da alma, mas ela falou que é do cu. Não, é do cu mesmo. Ah, então tá bom. Balena, você está aí hoje gravando na sua, no seu como é o nome? Quintal mal assombrado. Na Maison Ramos. Ele falou que tá mal assombrado, mas hoje tá até claro. Você colocou mais luz aí. Não me fala nada se vocês estão vendo alguma coisa atrás de mim. Hoje tá claro, hoje tá super claro. Tá refletindo no piso da. Não é pra falar nada. Não fala, porque ainda há pouco a câmera. Okay. Daí eu saí da frente da câmera e não olhei. Então não é pra avisar aquele sujeito com uma faca atrás de você. Tá bom. Querido, eu tenho medo de fantasma. Tá, tudo bem. Ele se defende aí do carro com a faca. Então. Não parece que tá. Parece ser um killer. Então, parece que tem escatarinense. Eu moro atrás do Vivendas da Barra. Eu enfrento qualquer gente viva. Ah, na faca tá escrito assim, matador de comunista. É isso mesmo? Na faca tá escrito B17. Cuidado. Caralho, aqui em Bituba isso é... Não é nada estranho de acontecer. Pior, hein? Tá usando a camiseta da seleção. Ó. Não é só mais perigosos. E tem uma máscara no queixo. Uma máscara no queixo, uma no pulso. Não, máscara no queixo é identifica da hora. Máscara no queixo é um clássico. Mas, pera, já que a gente já começou a falar de político do nosso grande presidente. Mas já não, segunda. É que eu contou a história do meu pai, mas a condição do shopping, então. Olha, eu quero dar o meu testemunho de que as coisas estão realmente acontecendo, de verdade. As pessoas estão muito preocupadas, gente, com essa história de coronavírus. Sabe? Porque assim, hoje eu fui no shopping. Eu comprei uma sandália pela internet e tive que ir na loja pra poder trocar, porque o número não serviu. Daí. Olha, a pessoa não sabe o número do próprio pé, aí tem que se expor ao coronavírus e vai culpar o shopping. Não. Vai pôr a culpa no prefeito. Não é isso. É que eu comprei do meu número certo, só que, enfim. Então... Só que o pé engordou na quarentena. O pé aumentou na quarentena. Ah. Pode ser. Aí, mas deixa eu contar, gente. Não tinha aquela história de que o shopping ia abria e aí todo mundo tinha que passar para medir a temperatura, não sei o quê. Que estavam até espirrando álcool gel no olho das crianças, essas coisas todas. Mas eu aposto que aquela criança mereceu. Ela mereceu. Eu também acho. Então, hoje era de. Teve nada disso, não. É que hoje era folga do moço do álcool. Hoje é sexta-feira, né, Maíra? Vou te dizer que passei direto junto com um monte de gente. Tinha gente com a máscara na nuca, com máscara pendurada na orelha. Tinha gente com a máscara dentro da bolsa. Tinha gente, inclusive, tossindo e espirrando, entrando. Nada. Não mediram minha temperatura, não pediram nem pra higienizar a mão com álcool em gel. A Mayra tava no shopping de rico. Rico não pega essas coisas, todo mundo sabe disso. Então, é, Mayra. Com certeza. Esse mega de plano de saúde que... Ir pra UTI cheia do SUS, pra ter adrenalina de pra onde que tu vai. Os cinco que tinha que pegar corona já pegaram, Mayra. Uhum. É, né? Os últimos que não tinham pego se arrependeram de aceitar o convite pra posse do Luiz Fux. É verdade. Um arrependimento tão grande. Então a gente falando de Covid Fest foi a Covid posse, né? Eu acho que ficou tipo o avião, né? Já ganhou do avião do Bolsonaro o número de infectados? Não, ainda não. Vai chegar lá, porque teve mais um novo hoje, né? Tentando, vai chegar. Quebrar todos os recordes de Bolsonaro, gente. É um absurdo. Vai chegar. Salvador abre praia, né, velho? Agora é legal. Praia só abre de segunda a sexta, fim de semana não pode, ninguém só vai. Se tiver na Praia do Rosa, se tu não tiver na Praia do Rosa, porque aqui desce a gauchada de paranaense tudo e depois a gente fica, 5 casos, 10, não teve um dia ainda que não teve caso. Mas no Rio pode sim, tá tendo praia no final de semana, inclusive vão abrir o jogo do Flamengo pro público e tal, pra ver se diminui a quantidade de gente acumulando na praia. Eles vão se amontoar no estádio agora, que é mais seguro, aí você consegue ali controlar melhor. Eles se amontoam, pegam ali, depois o pessoal vai abrir assim, aquela metralhadora giratória que tinha na Segunda Guerra. É isso. Os caras vão abrir ali no campo. Aí os jogos pulam por ali mesmo. Ou então, né? A gente faz o seguinte, tem o jogo, aí fecha o estádio, tranca todo mundo lá dentro, 15 dias depois abre e deixa sair. Não, bota um 17 pra garantir. Olha, assim, sempre tem alguém que leva os vírus mais cedo. Que eu não quero falar mal do ser do Flamengo, porque eu sou um rubro-negro também. Mas você deixa a torcida presa no estádio durante 14 dias, quando você abrir, não vai ter mais ninguém lá dentro. Não, você sabe o que é pior? Você sabe o que é pior nisso daí? O do Corinthians? Não. Mas o do Corinthians não tem perigo. Se eles assistirem, se eles abrirem o estádio do Corinthians pra torcida, aí a torcida não vai. Tá jogando uma tão merda que os caras não vão pegar corona pra isso. Não, o Corinthians tá tão mal, que o Bahia perdeu do Corinthians, ninguém falou, porra, o Bahia perdeu até pro Corinthians. Foda. Mas a merda é que o Flamengo tá jogando porra nenhuma e ainda vai ter gente que vai ver o jogo, né? Mas é isso, cara, é isso. Faz parte dessas coisas. Cara, mas viver no Rio é vida louca. Concordo com você. Mas deixa eu contar a parada do meu pai que aconteceu essa semana. Que naquela vibe de mandar correntes, talvez tá pior que ter recebido essa mesma também. Ele mandou um vídeo do nosso excelentíssimo senhor presidente, que obviamente eu não baixei, mas a frase que acompanhava o vídeo era algo do tipo assim: é por isso que os satanistas odeiam quando ouvem os presidentes falando assim de Deus. Ou quando o presidente ouve um homem falando assim de Deus, os satanistas até fazem não sei o quê. A gente pega fogo. A gente aí eu respondi pra ele. Falei, pai, mas peraí, que satanista tu conhece da tua vida, pai? Tu não conhece satanista da tua vida? Aí ele respondeu, falando ofendido. Assim... Ah, não, ele falou, ah, meu filho, porque por causa de sua mãe, vocês tiveram a criação... De espírita, mas eu tive uma criação muito católica, sou devoto à Senhora do Bovê. Eu falei, pai, tá tudo bem, não tô questionando nada disso. Minha pergunta é: qual satanista você conhece? Ele me respondeu. Eu quero ficar amigo, né? Ele me respondeu citando dois nomes. Que, assim, eu não vou falar quem são, sério? Mas... Não, mas eu não vou falar quem são na live, porque, né, ok. É do rock and roll, só pode. Mas... Citam os dois nomes e eles vão toda semana tomar cerveja lá com seu pai, inclusive, né? Mas... Eles passam a tarde tomando cerveja, não, jogando domingo, velho, citou, né? Dois nomes, um deles... Não, os dois relacionados com a política de Amargosa. Um deles, inclusive, chegou a ser prefeito ou prefeita de Amargosa em um dado momento. Eu não vou definir o sexo pra não ficar muito claro. E a outra pessoa que trabalhava junto com esse que foi prefeito ou prefeita do negócio. Aí ele mandou pra mim o nome das duas pessoas. Eu conheço dois. E colocou o nome dos dois. Falei, pai, esses dois, eles são comunistas, petistas, socialistas, mas satanista não é não, pai. É diferente, é o combo, é o combo. Quem é comunista já é satanista. Claro, e todo mundo sabe... Todo mundo sabe que o melhor jeito de ir pro céu é ser satanista. Por quê? Porque se tu virar satanista e nunca matar ninguém e fizer umas boas ações, tu vai pro céu. Porque é a punição. Hoje eu falei pra Clara isso. Tem os 10 mandamentos. Se tu respeitar os 10 mandamentos, tu vai direto. Ah, então, assim, tem um que tá fácil, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Exatamente o que eu falei pra ela. Tô livre, posso ir à vontade. Mas você tem que respeitar todos os 10 ou pode só escolher alguns? Não, todos os 10. É impossível. Mas a média é 7? Porra, não morre. Mas daí entra a mulher do próximo. Mas peraí. Quem avalia essa nota aí? Como que é essa nota de corte? Como funciona isso aí? Então, não sei. Eu sei que a minha avó dizia que eu não ia passar no Armagedon e eu ia morrer. Isso desde que eu tinha 6 anos de idade. Não, aí você falou, mas todo mundo morre, vó. Não, eu me cago nele. Aí veio o coronavírus. Aí você fez, olha só, grupo de risco. Quem vai morrer agora, hein? Gente, gente, eu consegui dividir a tela sem querer, eu tô vendo tudo que eu queria ver ao mesmo tempo. Olha, eu tô muito... Parabéns, não vou nem mais Eva, mexer. Parabéns. Essa sua parada foi tão genial quanto o comentário do Guilherme Afonso aqui no chat, que ele perguntou, gente, tem live de vocês? Não, Guilherme Afonso, não, não tem. Isso, isso não, isso é gravado. Não, a gente tá gravando. A gente tá gravado já, na verdade. A gente gravou tudo isso ano passado e tá lançando agora. Porque a gente nós já sabíamos. Em 2010 a gente já sabia que teria pandemia em 2020, nós gravamos isso em 2010. Exatamente isso. Inclusive, isso aqui é tudo maquiagem, esse grisalho que é maquiagem, grisalho. Aquele gato morto ali atrás não existe, é claro mesmo. Não, não existe, é CGI. Não, aqui gato é computação gráfica, tá? O programa, inclusive, já acabou, tá? Metade do elenco já morreu, você não sabe. Você não sabe ainda, porque isso aqui é tudo gravado. Não, é o pior que hoje no Twitter, né, quando eu postei que ia ter live hoje, aí uma pessoa respondeu, ué, mas o Papo de Gordo não acabou? Eu falei, não, gente. Nossa, essa piada não ele tá acabando. O Flávio, o que é que o seu programa tá nem a piada, né? Tá igual o nosso, tá que nem o lockdown. O que que meu gato tá olhando? Ele tá olhando os espíritos que tem aqui. Puta que pariu, gente, eu não posso ter gato. Que bobagem, Balena. Ou ele tá olhando os espíritos, ou ele tá contemplando os quadros. Olha ali, ele não se mexe há 10 minutos. Você sabe o que, que ele tá vendo, Leo? Deu um inseto lá em cima. Uma lagartixa. Não, não é inseto, não é lagartixa. É que ali atrás tem um armário que não tá aparecendo na TV, é um guarda-roupa embutido. A porta do maleiro tá aberta, ele tá olhando a porta. Ah, ele tá calculando. Ele tá medindo pra ver se ele consegue pular ali. Ele não vai conseguir pular. Não vai. Ele tá gordo demais pra isso. Não, ele não é nem fudendo quem chegou. Ele tá com formato coxinha já, tipo Toblerone. Cara, o fato dele subir na mesa já é um grande feito, velho. É Toblerone. Conseguir chegar até a mesa é um grande feito. Subir na cama já é um exercício. Sobe na máquina de lavar, mas é um barulho, porque assim, ele usa a máquina como impulso, né, pra poder, porque ele vai até a metade e o resto ele vai até subir. Mas, considerando que a máquina lava 15 quilos, ele tem 11, pô. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz um certo sentido, tá? É uma pergunta, senhores. Vocês estão bebendo hoje, hein? Que hoje eu tenho uma missão. Água. Ah, porra, Flávio Soares, que decepção você. Tamo junto. Eu e minha garrafinha da Bob Esponja. Eu sou um homem doente. Porra, que decepção. Todos nós somos. Não, do Gaúcho, você tá bebendo aqui. Gente doente, então, né, claro. Hã? Ah, vá se fuder vocês todos. Tô bebendo vinho, né, o caralho. Ah, bom, porra. Você está bebendo vinho, é o caralho. É o caralho. É uma marca, é uma marca nova. Nando, brinda, Nando. Vem aí, brinda aí. Boa! Ele tá bebendo vinho, é o caralho, que é uma marca nova. Eu tô com uma missão, que eu tenho isso aqui pra acabar na live de hoje. É tranquilo, tá? O pós-live vai ser longo hoje, né? Não, nossa, nada, ele começa a dormir. Acho que tem uma meta e devia dobrar essa meta. É. Se eu abrir a outra garrafa, eu vou querer que com ela até o final. Vamos parar nessa, que é melhor. Ô, Flávio Soares, eu queria falar com você sobre a maravilhosa, sensacional, revolucionária tirinha, cuja ideia surgiu numa live do Papo de Gordo na quarentena, que é o Charles... Como é? Charlie Darwin. Charlie Darwin. Fale-me sobre ela, Flávio Soares. Não lembro o que falar. Foi uma piada maluca que a gente fez aqui, né? Ah, vou fazer uma tira. Charlie Darwin, o caçador de idiotas, né? Eu comecei a pensar nisso daí e falei, pô, não é que dá pra fazer mesmo. Eu parei, já comecei a desenhar, saiu fazer o personagem, fazer a tira e começou a aparecer roteiro, né? Agora tá naquela fase de achar o tom, né? Saiu a segunda tira pro pessoal que tá assinando, né? Já leram a segunda tira hoje, né? O pessoal que não assina semana que vem, quando me der vontade de postar. Eu acho, já que você falou nisso, Flávio Soares, assim, eu tava hoje mais cedo tomando banho e pensando em você. Eu sou. De novo, Dudu, você não perde essa mania, caralho. Não, assim, eu já falei que a Camila é ciumenta, porra. Peraí, mas assim, no dia em que a mulher dele passou meia hora pelada do lado de fora da... ele foi tomar banho pensando em Flávio Soares. Eu já falei que a Camila mandou parar com essa palhaçada, porra. Mas então, Flávio, o que acontece? Que eu fiquei assim, porra, o Flávio tá lá fazendo o negócio dos shortcuts dele, ninguém tá tendo uma quantidade muito pouca de pessoas que estão apoiando no apoio. Eu falei pra ele, Flávio, cara, coloca o PicPay, velho, o PicPay, todo mundo de podcast tem PicPay, anuncia todos os podcasts do mundo. Então não é possível. Vai ser um sucesso louco, Flávio Soares. Nossa, patrocina, PicPay. Aí o Flávio Soares colocou o PicPay, o que aconteceu? Ganhou um assinante só. Que foi quem fez campanha pra assim, colocar no PicPay. Então pra mim foi tipo comunidade, tá? Porque eu queria. Então assim, eu tenho certeza que entre os nossos ouvintes do Papo de Gordo deve ter no mínimo, aí vai, umas 100 pessoas que assinam o PicPay. No mínimo, 100 pessoas que tem PicPay. Então se você ouvir o Papo de Gordo, você tem o PicPay, você deveria... Como é o seu perfil lá, professor? Arroba o Flávio, o quê? Ai, caralho, deixa eu achar aqui. Não sei, Pega o código de barras aí, é o QR Code. Peraí, deixa eu pegar. Ah, vou colocar o QR Code aqui no chat, você divulga aí. Pronto, ele coloca o QR Code. Mas ele tem o perfil dele lá que eu esqueci qual é também. Mas... Cadê a Elba? A Elba sumiu, a Elba saiu correndo. Tem o perfil direitinho, perto? Ah, meu Deus. Outro proibidão vindo aí, hein? Elba sumiu. Elba sumiu de novo. Não, mas Elba sumiu. Mas ele tá lá no PicPay, é baratinho. Isso, é super barato. Custa pouco. Todo mundo que ouve o Papo de Gordo já tem PicPay. Você ouve o Papo de Gordo, você ouve outros podcasts, eu sei que você tem PicPay. Menos de um cafezinho por dia. É menos de um cafezinho por dia. É arroba Flávio Soares, por mês. Ó, o PicPay do Flávio Soares é... arroba Flávio Soares. E é Fábio Soares com Z. Isso, porque ele é chique. Porque já tinha um com S, eu não cadastrei, não é? De novo, segunda vez que acontece isso. Então tá, é uma convocação. Será que cara coloquei no chat aqui no WhatsApp, depois eu só publicar um. É o quê, Tapioca? Será que é aquele Flávio que comentava seus... Aquele fã... Ah, não, aquele era Teixeira, não era? Era Flávio Teixeira, né? Se você estiver ouvindo, saudades, volta. Ai, cara, muito saudade. Era tão divertido quando ele comentava nas charges. Eu quase não vejo mais o que o Flávio escreve, porque não tem mais ele. É, que a graça era ver a polêmica. Acabou a graça. Eu já pegava pipoca, já ficava esperando. Olha. Só queria ver o inferno, realmente, trabalhando. É isso. Mas se você não quiser ver o inferno, se você quiser ver as tirinhas do Flávio Soares, arroba Flávio Soares no PicPay, você assina lá. Tem planos de 5 reais, que é muito barato, convenhamos. 5 reais por mês, cara. É de graça. E aí já tem acesso ao Telegram, já tem acesso ao grupo fechado, já recebe todas as tiras. Meu Charlie Darwin primeiro. E tem meta, né? Se chegar na segunda meta ali, eu volto as tiras do Vida com o Logan. Olha, então tem todo o processo por trás disso. Tem todo o processo. E aí, Flávio, que fecha quando eu tava falando que eu tava pensando em você quando eu tomava banho hoje. Que medo. Porque eu falei, puta, caralho, eu queria fazer essa campanha do Flávio dar uma bombada aí. A gente tinha que aproveitar. Tenho certeza que os ouvintes do Papo Gordo vão querer entrar no PicPay e procurar arroba Flávio Soares e fazer essa campanha. Flávio, mas o que eu posso fazer por ele? Eu falei, olha, na última vez eu cantei pro Belote e deu uma certa repercussão. Então talvez... Ele bombou o PicPay do Belote? O PicPay do Belote eu não sei, mas o Tinder deve estar bombando. O Tinder ficou doido. Aí eu lembrei da série The Witcher, que eu não assisti ainda, cuidado com os spoilers. Eu também não assisti, tá tudo bem. Eu não sabia nem que existia. Eu só conheço a musiquinha. Ah, tô sacando, girl. Aí eu fui ver que tinha uma versão nacional disso, que é maravilhosa, que é Dê um Trocado pro Seu Bruxo. Eu falei, caralho, a gente vê, o episódio dessa semana vai chamar Dê um Trocado pro Seu Punk, pra que a gente convença as pessoas a dar um trocado pro nosso punk favorito, o punk da galera aqui. Eu apoio essa ideia aí, baratinho, olha só. E aí eu fiquei pensando em como montar essa letra. Aí eu fiquei pensando como... Dê um trocado pro seu punk, ô gordo inútil, ô gordo inútil. Mas eu não consegui achar ainda a melodia da coisa, entendeu? Nossa senhora, não. Tinha um cara que tava apertando ali pra entrar. O cara tava terminando. Começou de a cair o número dos terminando de pôr o número do cartão de crédito, desistiu, rasgou o cartão. É, chamado de inútil, né? Ele fechou a conta dele no PicPay, inclusive. Disse que nunca mais volta, é verdade. Nossa, aí não só o meu não bomba, como o Papo de Gordo começa a cair também, né? Eu acho que já nem tem mais, eu nunca mais vou levantar. Tem quem diga que acabou, né? Tem quem diga que acabou, exatamente. Ah. Isso foi gravado. Nós gravamos isso antes, inclusive, de ter o PicPay. Estamos fazendo isso no passado. Ah, o Samuel Melo acabou de assinar, Flávio. Olha! Muito obrigado, Samuel. Aí sim! Deu um trocado pro tio Flávio. Ah, Samuel Melo falou isso onde? Começou no chat com você? Foi isso, Flávio? Tá, Tá aí. Tá, não, tá aqui no chat da live. Olha só! Onde fica o chat da live? O chat da live fica no YouTube, né? Não, é. Agora, Flávio, já que Dudu cantou essa música horrível, faz você também assim. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas estou fazendo tirinha. Olha só. Pois é, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu tô aqui fazendo tirinha, né? Se eu tivesse matando. Não, deixa pra lá. Dependendo de quem seria mais negócio. Mas enfim, eu fico fazendo tirinha, né? Se abrir, eu tenho lista. Não, exato, se abrir. Olha. É uma carreira promissora, né? É uma carreira promissora. Você faz um dinheiro rápido. Não, dá um dinheiro rápido. É algo que pode se considerar. É assim, Flávio, se você for. Vamos assim, num futuro distópico. Você resolve virar matador, certo? Quando eu for te mandar minha lista, você quer em ordem alfabética, em ordem de ódio? Não, eu acho que tem que mandar com localização pra facilitar. Meta. Não, eu acho que tem que ser por ordem alfabética. Não, por ordem alfabética fica muito óbvio. Por ordem de ódio, Mara, porque as pessoas não sabem quem você odeia mais, elas nunca vão saber quando o matador vai chegar. Boa, verdade. É verdade. Não, por ordem de ódio, é mais divertido. Por organização geométrica não dá pro pessoal foge, porque o pessoal tá em volta. Você pega um, os outros escapam, não, é verdade. Tem que ser por ordem de ódio. Boa. O meu vai dar um empate, tu vai ter que fazer um paredão. A gente faz um pacote promocional. Localização, tu ia viajar por 3 estados. A gente vai fazer um pacote promocional aí, não tem problema não. A gente podia fazer uma festa, chamar todo mundo. O Luiz Fux também, né? A gente podia pegar esse pessoal e falar, gente, eu tô com um convite pra posse do presidente do STF, vocês não querem ir, não? A gente podia fazer a posse do STF dentro do avião do Bolsonaro pros Estados Unidos. Ah, podia ser do avião que arremeteu, né? Que azar, né? Cara, eu tava. Arremeteu porque não tinha visibilidade. Não, mas não tem queimada, não, viu? Não. O que que era? Era névoa. Era névoa. O frio do Pantanal fez o fog. Era um fog rombino. Vocês acham que ele acredita nas mentiras dele? Não, eu acho que assim que o avião pousou, ele pegou o celular, ligou pro Salles e falou: ô, seu filho da puta! Sobre essa mentirada atrás. Porque é muita mentira. Ele fala com convicção. Vocês acham que ele acredita no que ele tá falando? Mitômano acredita. Como ele é um mito, né? Sim, mas eu acho demais, cara. Ele fala com muita convicção. Então, é quem tem. Assim, o público. A plateia de loucos que batem palma pra ele acreditam. Ele não acredita, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele tá jogando ali, é aquela coisa do ilusionista. Ele balança um negócio aqui enquanto ele tá fazendo a sacanagem aqui com a outra mão. Isso daí que ele faz é balançar a palhaçada aqui, o pessoal ficar. Olha, vou soltar uma bomba ali qualquer, e o pessoal vai ficar xingando aqui que. Ah, porque eu falei, brinquei com a menininha e tal, e ninguém vai lembrar que eu tô fugindo do depoimento com a PF. Que ele não vai dar, obviamente. É claro que não, ele não vai dar. Já tá muito claro, o plenário não vai fazer questão de depoimento presencial. Vai ser por escrito. Mas é que tá, essa é a grande sacanagem. As outras, aí joga essa cortina de fumaça, faz isso. Então ele, não é que ele acredita no que ele faz, ele sabe o que faz. Falar em cortina de fumaça com incêndios é complicado, né, Flávio? É de uma crueldade, né? É de uma crueldade absurda. A gente tá falando de sacanagem, eu queria entender uma coisa. Ô, Nuno Gaúcho, eu soube que aconteceu uma pequena polêmica no município de Bento Gonçalves sobre a dúvida de quem é o homem mais lindo da cidade. As pessoas achavam que não era você. Você poderia contar essa história para as pessoas que não moram em Bento Gonçalves, por favor? É porque agora é o concurso, ele não concorre mais, né? É verdade, depois eu vier 5 anos seguidos, então me tiraram fora do concurso e não me deixam mais participar. Sou benemérito. Ele entrega a faixa todo ano. Isso aí. Não, o problema é que tem babaca em tudo quanto é lugar, né? E Bento não podia estar fora. Fomos parar na mídia por causa disso. Teve um cidadão que se acha, porque ele ganhou alguns concursos de beleza, que todas as mulheres devem desejar ele, inclusive as mulheres homossexuais, as lésbicas. E os homens também. E claro, o homem hétero também. Faz tipo todo mundo. Cara, como não fazer com aquele boquinha. Ele deve ser aquele que passa todo mundo com o bumbum na parede, né? Para tudo aí, eu quero ver a boquinha. Faz a boquinha de novo, peraí. Ele é o Zoolander, é isso? Acho que não, o Zoolander é. Como é aquele outro que tinha o Mojo? Austin Powers. Pegou um pouco do Mojo dele pra ser o Austin Powers. Entendi. É muito mais do que isso. Mas como o tribunal da internet não, não deixa barato, já foi bem punido esse cara. já perdeu a faixa que ele tinha ganho, já não compete mais e pediu desculpas, enfim, em público, uma desculpa bem esfarrapada, mas pediu desculpas. Mas basicamente é um cara, um escroto, que tentou fazer com que uma mulher precisava gostar dele, precisava de explicar o que era essa questão do tipo, já que ele faz o tipo de todo mundo. E ele foi exposed, né? Não é à toa. Eu acho justo, eu acho mais do que justo. Eu acho justiça. Imagina ele pedir desculpas, né? Gente, olha, vocês me desculpem por eu ser gostoso. Não, caralho, não é assim que pede desculpa, burro. Não, as desculpas dele foi muito, mais ou menos um desculpa por tudo. Mas a gente tem que errar pra gente aprender a acertar, a gente acaba errando, então desculpe. Desculpe a todos que foram da sua família. Não, pelo menos ele assumiu que ele foi. Ele mesmo assumiu que foi um babaca e coisa assim, que o comportamento dele foi completamente fora dos padrões da uma sociedade moderna aí. Mas não, para aí, ele é gato mesmo? Não, sendo sincero. Não. Você não. Sei lá, pro meu padrão, não. Eu acho que não. Você não. Você não pegava. Você não pegava. Não, eu não pegava. Entendi. Nem pegava. Você pegaria, Valena? Não. Não, mas por quê? Falta o quê nele? Aí não é o meu tipo. O que sobra? Mas como ele não é do tipo? É isso. Aí que tá, vocês confundem o menino! Ele é o tipo de todo mundo! Ele é o tipo de todo mundo, só pode, tem que usar outra. Agora imagina só, ele tá aí assistindo o papo de gordo. Ai, gente, ele é muito hétero topzera. Sujeito... Ele é tipo hétero topzera, cara. Sabe aquele macho topzera? Todo bombadinho, barbinha acertadinha, tem dois risquinhos na sobrancelha, pelo amor de Deus. Gente, risquinho na sobrancelha, eu já perdi. Risquinho na sobrancelha, se tu tiver 15 anos, é tolerável. Mas, gente, fica quieto. Fala, Flávio Soares. Não, que vou entender errado, aí vai vir um tribunal na internet pra cima de mim, não vou consultar com ele. Tu vai falar que ele é teu tipo. Não, eu ia falar que primeiro ele precisa decidir o que ele é, se ele é realmente hétero. Com essa meu tipo, ele não é. Mas hétero topzera, ele tá acima de qualquer gênero. Hétero topzera é uma classe. Olha, mas desculpa, muito cuidadinho assim, com risquinho em sobrancelha e tal. Eu acho que precisa pensar, refletir com um sigo mesmo, realmente. Você está sendo preconceituoso, Flávio. É isso que eu tô falando. Os caras vão jogar. Ah, você está sendo preconceituoso. Não, só falando que o rapaz tá um pouco confuso. Fora que assim, Flávio Soares, quem é você na fila do pão pra julgar uma pessoa que coloca cortezinho na sobrancelha? Quando você tá usando aí essa camiseta, como é o nome da tapioca da camisa do Flávio mesmo? Camisa. Mamãe quero ser gay. Quem é você? Mas então, cara, eu sou hétero e feio. Gente, eu sei que eu sou hétero e não creio. Não tem problema com isso. Eu digo que essa camisa do Flávio, Mamãe Tô Forte, é mais sincera do que Dudu puxando a manga de todas as camisas dele pra fazer live, porra. Obrigado, Júlio, eu faço isso. Eu faço isso porque eu sinto calor. Mas Mayra não quer me deixar gravar live sem camisa. Então agora eu vou tirar a camisa. Obrigado, Mayra. Nós agradecemos, os ouvintes agradecem. Nossa, a Caatinga bateu aqui. Nossa senhora, não, aí não fez. Vai pagar peitinho, hein, pronto. Porra. Vou gravar live sem camisa nessa porra. Daqui a pouco o Carlos acende a luz também, fica como tá, a live aparece. Pronto, o Júlio acende a luz, novo. Foca bem no nariz assim. De novo, vou falar minha frase. Eu sofro muito. Porra, Mayra. Cara, eu tô com calor, velho. Tá quente em São Paulo. O Dudu me derrubou só por causa dessa merda, dessa camisa. Caralho, Dudu, tá foda. O pior é isso, né? É o enquadramento, né? Que você vê essa coisa grotesca assim no primeiro plano. Gente, tem uma alface ali, Dudu. Caralho. Gente, vamos lembrar que tem superchat. Quem quiser que Dudu vista a camisa, por favor. Pelo amor, né? Que é o mínimo. Acho justo a placa. Gente, quem quiser que o Dudu depile as costas, vai botando o dinheiro aí pra Mayra. Cara, tu podia depilar o Dudu ao vivo. Olha! Com cera. Puta merda, dia desses eu vi um vídeo de um cara tirando aqui a barba aqui embaixo. Nossa, deve com cera. Nossa, você vê o momento que a alma sai do corpo e ele fica lá. Ele dá uma virada de ouro assim. Ó, rapidinho, eu quero só dizer que o Arlen Silva, ele comentou aqui, na hora que eu tirei a camisa, Ele comentou no chat: eu não sabia que o ereção podia ser tão grande. Pra você ver, meu amigo, que os ursões ainda tem o seu apelo. Aí, ó, tá vendo só? Então, agora imagina isso depilado. Quanto você... Já pensou? Porque a depilação define. A depilação define? Ela deixa tudo definidinho, assim, peitoral. É, mas quando você é gorda, a definição não, não é legal. Não sei. Eu sei. Não é legal. Quando você é gorda, você faz, você deixa o pelo crescer pra você esconder. É assim que funciona. Agora, falaram que parece Tony Ramos? Não, porque o Tony Ramos, ele é assim... Ele tem uma camisa debaixo da camisa. É isso que é o Tony Ramos. O Dudu tem um tubo. O Tony Ramos, ele é inteiro. O Dudu tem tubo. O Tony Ramos que cortou um negócio no corpo ali, né? Interlace. É, a avó tricotou o povo nele mesmo, né? Que não vai sair nunca mais isso aqui, Tony. Cara, o dia que eu entrei no ônibus no verão, em Floripa, e tinha um cara, Tony Ramos, sem camisa, no banco da frente. Meu Deus do céu! Você fez o quê, Uba? Você arrepiou toda. Pulou no colo! Parou de usar transporte público. Quando... Não, o ônibus. Chegou em casa e falou pro marido: compra um carro, filha da puta. Não, era ônibus lotado, indo pra faculdade. Gente do céu. O Arlen Silva comentou aqui que depilar Dudu ao vivo valia até um Kickstarter. Cara, lembrei de outra de depilação. Deixa eu ser mais hilário. Eu preciso procurar esses vídeos, cara. O sujeito foi depilar, fazer a barba com a cera quente. Só que ao invés de tirar o... baixar o pelo antes, pegou assim, tipo, a altura da tua barba, da minha. Ele deu uma cera. E pra puxar esse monte de tempo, sai. Ficou uns 10 minutos. E o cara: nossa, mas dói, né? É, não, mas tá saindo. Minha mulher punha mais cera, eu preciso piorar. Eu fui tudo lá arrancar o queixo pro sujeito. Flávio Soares, eu senti um padrão aí, cara. Você fica assistindo muito vídeo de depilação de cera, de barba, é isso? Cara, o algoritmo do Facebook é uma coisa de louco, né? Fica mais sensacional. Eu assisti aquele documentário lá da Netflix, eu falei: puta merda, o meu algoritmo tá completamente louco, né? É só merda que pula na minha TL, bicho. Ó, o Gonzaga Soares acabou de mandar R$5 no superchat. Se existiu algo de bom na pandemia, é poder curtir as lives de vocês. Amo vocês, galera. Coraçãozinho pra vocês. Então é ele, né? É ele que tá sustentando. É você que sustenta essa merda toda. É isso que tá acontecendo. Entendi. Tá, então você quer dizer que o algoritmo lhe fudeu, é isso, Flávio Soares? Não, o algoritmo é foda, bicho. Assisti o documentário e eu falei: não, o meu tá tudo cagado, bicho. Só aparece uns negócios aqui de... uns vídeos esquisitos, cachorrinho fazendo merda. Não, aparece uns negócios aqui, é foda, bicho. É pior que aqui na época que você recebia todo dia e-mail de melhore sua ereção, né? Você descobriu que você tava impotente todo dia de manhã, né? Você chegava no trabalho e meia, né? Já tava lá, cura sua impotência, porra, de novo. Se chama retardo. Eu tinha uma máquina, onde é que era? Máquina não sei das quantas, de aumento peniano. Isso. Ah, não, tem várias. Não tem, cara, não, era tem muito várias, e-mail. Nossa. Eu recebi aquele e-mail uma vez, eu fiquei preocupada. Você usou uma vez? Você usou uma vez? Não, eu fiquei preocupada se eu tinha um pinto tão pequeno, porque todo dia me mandando e-mail de máquina não sei das quantas de aumento peniano, isso não, gente. Chega uma hora que você acredita, né? Você fala: nossa, chega uma hora que eu vou olhar. Eu falo, puta, realmente é pequeno, né? Vou comprar essa merda pra ver se funciona. Vou comprar essa merda pra ver se aumenta, né, caralho? Diga, Vini. Meu. Peraí, tá pior que falar com o seu pinto pequeno, vamos esperar. Parece um algoritmo mesmo, velho. É. Eu lembro que a gente gravou um programa quando existia Papo de Gordo ainda, né? Antes de acabar, né? Há 10 anos, quando a gente gravou essa. Cara, a gente gravou um episódio que falou do Boston Medical Group. Falou umas 3, 4, foi uma piada recorrente. Não, foi numa live. Foi uma piada recorrente durante anos. É, eu comecei a receber e-mail de lá. logo sua consulta. E a piada foi exatamente com você, inclusive. Foi? O e-mail começou com você. Eu acho que eles acreditaram. O pessoal do marketing falou: vai que, né? Manda um e-mail. Mas e aí, Tapioca, resolveu ou não? Ah, tá maravilha, o Rubens nunca mais reclamou. Surpreendi minha parceira. Desisti de vez. Ela nunca mais reclamou. Surpreendi minha parceira, achei vestido de Carmen Miranda. A gente falou da sala de espera do dessa clínica, não foi? Foi. Os caras da sala de espera, eles esperam, deve ser constrangedor pra caralho, né? Todo mundo sabe o que, é que todo mundo tá fazendo lá. Não dá não. Você imagina, os caras estão sentados ali e tal, não tem revista, né? O mercado foi constrangido, né? Um olho pro outro e aí, impotência? Cara, não, ejaculação tipo precoce. Aquele constrangimento do... então, os caras ficam ali assim, um olho pro outro. Impotência? Não, ejaculação precoce. Mas a sala de espera é individual. Mas a recepção é coletiva, caralho. Não tem uma recepção pra cada impotente. Tem a recepção de impotentes e coelhinhos. Cara, isso seria um diferencial interessante, hein? Boston Medical Group, salas de espera individuais. Não, salas de espera são individuais, a recepção não é. Você vê aquele bando de cara amarelo ali. Pior assim, você pedindo um Uber, né? Aquela coisa constrangida. O senhor tá indo pelo plano de saúde? Imagina passar no plano de saúde, o Boston Medical Group. Não, a recepção do prédio. E agora é tudo fotografado. É isso, tira a foto ainda por cima. Aí chega lá o porteiro. O porteiro chega, o senhor tem um RG. O senhor vai pra onde? Vamos tirar aqui uma foto do senhor. O senhor já tá indo pra qual andar? Aí ele fala, ah... Ah, aí o porteiro pergunta, mas o senhor é impotência ou ejaculação precoce? Se é impotência, vai escada, que é mais difícil subir. Fala certo. O senhor de novo? O tratamento não funcionou, seu João. Senhor, vamos chamar pelo nome certo, senhor Vinícius. Ai, gente, que absurdo. Gente. Senhor Vinícius, o Messias comentou aqui no chat. Por que é que você acha que deu terremoto em Amargosa? Foi tapioca ficando curado. Claro. Lembra o que, é que eu disse na entrevista quando me perguntaram, o que é que você sentiu? A cama tremeu. Uhum. A cama balançou. Oh. Que homem, gente, que homem. E aí o tapioca da entrevista na porta de casa, aí só vem com o Bianinho gritando lá de dentro. Ah, anos que isso não acontece! Compra do Boston Medical Group. Processar o Boston Medical Group, propaganda enganosa, né? Aquele claro. Como é que a gente tá falando agora? Que amanhã a caixa de e-mail de todo mundo vai estar cheia. Meu. Aí imagina eu, Bah, indo lá com o aparelho de homem peniano dela que não funcionou. Olha, essa merda aqui não funcionou e eu continuo impotente, caralho. A gente tava. Já que tava falando sobre o tamanho de piroca, agora vamos lá. Pelo amor de Deus! Vocês vão ver como a minha mente funciona. Que minha mente funciona. Até caiu. O microfone até caiu. Piroca, caiu alguma coisa. O meu microfone claramente precisa ser. Você lembrou de quem mais no banho? Não. Homem piroca, você lembrou demais que é o quem no banho? Nessa semana. Show up, é claro. Nessa semana, eu e Mário já assistimos uma série chamada Upload. É uma série da Amazon chamada Upload, é bem legal. Muito boa, gostei. Muito legal. A história da série, basicamente, tá num futuro não muito distante, em que você, em vez de... Quando você tá perto de morrer, você, em vez de, sei lá, de morrer, você tem a sua mente, ela é, basicamente, sobe na nuvem, vai parar no que seria um paraíso virtual. Que sua mente fica lá pra sempre e tal, não sei o quê. A série é bem legal, tem vários pontos, mas o lance da piroca que eu lembrei aqui é porque nesse futuro, um pouco mais na frente, tem coisa tipo os carros são autônomos, tem uns velórios muito loucos daí e tal, e tem especificamente uma cena de um cara, que é um cara que usa um aplicativo tipo Tinder, que ele pega geral, e que ele vai na farmácia comprar camisinha. Na hora que você vai pegar a camisinha, tem tipo um sensor. Sacanagem. Na frente do negócio da camisinha. Recomendamos para o senhor. O sensor analisa o tamanho da sua piroca e fala qual tamanho você pegar. Então tá assim, o cara tá pegando lá, sei lá, a piroca, a camisinha tamanho grande, né, tamanho GG, extra large. Aí o sensor passa e fala, atenção, atenção. Cliente no corredor X está pegando, sei lá, camisinha no tamanho inapropriado para ele. Alguém vem, tipo, pra chamar alguém para dar suporte para ele escolher a camisinha correta, porque ele tá pegando a camisinha errada. Você então... tá chamando porque teve conflito. Tem conflito de tamanho aqui, ó. Vai dar problema. O cara queria pegar a XG, o sistema leu, falou que médio. Não, velho, essa piroca é no máximo mediana, assim, tá? É só isso. Foi daí que eu lembrei, tá? Muita boa vontade. Mas tem que ver se é shower ou grower, também tem isso. Show! se tá indo lá e não tiver duro, aí tu não tem como saber o tamanho certo. É justo, é justo, é justo, é justo. Mas ó, já que eu falei da série, eu até comentar isso com vocês. O Tapia falou que ele comentou que ele viu a série. Velho, é muito legal você pensar nesse céu, entre não aspas. Não dá certo, porque pra mim eu fico questionando um monte de coisa. Da mesma forma, tem um episódio de Black Mirror que é sobre isso. Não, isso é tipo isso. É tipo isso. Pegaram aquele episódio de Black Mirror e transformaram numa série. É, só que botaram um viés cômico em cima disso. Tem um pouquinho de comédia em cima disso. Mas sim, não, o princípio é engraçado mesmo. Demais, velho. E você, se pudessem, assim, ó, imaginando agora, vou trazer um cenário. Eu até estava discutindo isso com a minha esposa quando a gente viu esse episódio. Se essa fosse uma forma de erradicar com a fome no mundo, pegar algumas pessoas e levar pra essa coisa e partir pra uma eutanásia, algo assim. Vocês entrariam no mundo e viveriam no mundo virtual e deixariam de existir no mundo mas essas pessoas são pessoas que escolheram estar lá, ou... Não, imaginando que... Podemos usar nossa lista? Ah. Tá, eu imagino que poderia ter um voluntariado. Porque isso aí tem um quê de fascismo, ou de higienização? Então, é esse o ponto. Se é uma escolha sua, pessoal, é uma coisa. Até o ponto eu vou ser massacrada por emitir a minha opinião. Vamos mudar um pouco o foco, assim. Se tivesse essa opção de céu, de você poder, em vez de ir pro céu ou pro inferno, você poder fazer um upload da sua mente antes de morrer e passar o resto da eternidade ou até você cansar disso, pelo vivendo menos. No The Sims. O que você acha? Então, isso que eu dizer. Agora, se chegasse agora pra... Disseram o seguinte, ó. A partir de agora, quem quiser vai poder fazer upload disso aí, porque essa é uma forma da gente diminuir a população mundial e o planeta poder continuar existindo. Vocês entrariam no programa ou não entrariam? Cara, tem um outro filme que fala sobre miniaturizar as pessoas, esqueci como fala essa merda. Que transforma uma miniatura, que é com Matt Damon, que é o mesmo princípio. Ah, eu vi. A gente tem pouco recurso e vamos deixar as pessoas menores e tal. E é só uma galera mega rica que consegue fazer, que é esse mesmo princípio. Eu não acho que é sobre... Que a lógica é sobre vamos economizar recursos. É sobre você querer prolongar sua vida. É isso. É o ser humano, isso só, na minha opinião, só funciona quando lida com essa loucura humana de querer ser eterno. Sim, sim. Desde Highlander, a gente tá discutindo isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Ser um pouco filosófico aí agora, até meio complexo, olha, que eu vou dizer. Eu vou até botar mais o Wix depois dessa. Ah. É, veja só, você faz um upload da sua mente. Então é uma cópia da sua mente. Certo. Não é isso? Sim. É uma cópia. Então sua mente original morre. Sim. Seu corpo morre. Então essa história de quem vai pro céu. Não, nesse caso sua não. Alma vai pro céu. Nesse caso sim. Não. Nesse caso não. Em Black Mirror, a pessoa morre. E fica a mente a cópia. Não, neste não. Caso de upload, o corpo continua. Tanto é que não, não, morre. Não, arranca a cabeça explode, Mayra. Amor, a cabeça explode, tanto Mayra. É que congela o corpo e depois explode. Mas tem a cabeça reviver. Explode, Mayra. A cabeça explode. A alma morreu. Tem um episódio especificamente. Sim, que eles fazem um clone e tentam trazer de volta, mas a cabeça do cara morreu. No dia que o cara é uploadado. Coloca o corpo dele numa bacia de gelo pra poder. Sim. Pra poder pegar e guardar, porque um dia eles ainda vão ter a tecnologia pra fazer você voltar pro tipo seu corpo. É tipo o corpo do Walt Disney que tá congelado, é aquela galera que congelou a cabeça, não? Criogenia. Sim, mas assim... Pra fazer clone, é pra isso é fazer. Porque assim, a cabeça foi pro caralho, não tem como voltar. Eu concordo com o Tapioca, eu acho que é isso mesmo. Porque assim, na prática você cria uma cópia da sua personalidade. É uma cópia. Sua mente tá lá. Uhum. Mas a sua alma, se você acredita nisso, morre junto com o seu corpo. É tão simples quanto isso. O que acontece é que a sua cópia de mente pode continuar existindo, convivendo com você, falando pro telefone. Mas é que tá. Mas essa cópia de mente, ela vai continuar aprendendo? Ela vai continuar evoluindo? Continua, o problema é esse. É essa que é a discussão. Porque se ela continua evoluindo, se ela continua aprendendo, continua sendo você. Continua sendo você. E te digo mais. Tem um personagem... É uma cópia que tá seguindo a sua vida, mas é uma cópia que tá seguindo a sua vida, tomando as decisões que você tomou. E te digo mais. Mas, porque Flávio, é uma cópia sua que interage com os vivos e tem encontros com os vivos e se relaciona amorosamente com os vivos. É essa parte que eu achei muito louca. E porque tem umas roupas lá de realidade virtual, não sei o que, não sei o que. E pra piorar ainda mais a situação, tem uma outra camada aí, que são crianças que são uploadadas lá e que os pais não conseguem desapegar, e essa criança fica com o corpo de criança, o avatar de criança, como ela morreu, mas ela já tem 50 anos de morta. Ai, que coisa horrível. E aí os amiguinhos dela da terceira série já estão casados, já morreram, já tem filho, já, o irmão já casou, enfim, ela continua lá como criança. E a mente também não evoluiu, ela continua infantilizada. Não. Ela continua um pouco infantilizada, mas ela tem aprendizados ali dentro. Essa é parte tipo o Five do Umbrella Academy. Exatamente. Nada menos. Tá no corpo de criança, mas a mente deu. Aí eu vi os filmes. Não, mas já tem um negócio, quer dizer, se a mente se é uma criança. Passou 50 anos, mas continua infantilizada. Quer dizer, a mente não evoluiu. Então, realmente não é a pessoa aí. É uma cópia mesmo. Não, ela continua infantilizada. Adaptar um ou outro. Mas aí, ela continua infantilizada porque o avatar que escolheram pra ela, o comportamento, a programação dela é de criança porque os pais querem ter o filho criança. Mas, por exemplo, ele tem vontade de comer, de pegar mulher. Ele tem vontade de beber. Ele tem. Vai falar de comer gente, ela vai falar isso. Aí ela falou, não, eu vou me autocensurar, eu não vou falar comer gente, eu vou falar de pegar mulher. Tá bom, mano. Ele tem vontade de fazer coisas. Menos com o seu filosófico, quero saber algo pessoal aqui. Se você tivesse a possibilidade de, você tá pra morrer, ou você só cansou da vida realmente, você quer ter a sua mente uploadada pra viver o resto da sua eternidade, até você cansar pelo menos disso, no local que é, sei lá, tipo um The Sims, não, como é o nome daquilo? Second Life. Second Life. Não, tipo um Second Life. Sim, mas o Second Life não deu certo. Não, pois é, mas é negócio. Tipo isso. O negócio é tipo Second Life. É que você, o avatar é você mesmo e tal, não sei o quê. Só que você tá o tempo inteiro no ambiente como se fosse, sei lá, um hotel renascentista, não sei o que e tal. Eu comentei com o Mayra que assim, olha, por mais que eu ache que de fato a minha... porque eu sou dessas pessoas que acreditam em alma. A minha alma vai morrer junto com o meu corpo. Eu adoraria ter a possibilidade de passar mais anos sem fazer porra nenhuma, só lendo todos os livros que eu queria ter lido, não li. Assistindo todas as séries. Assistindo todos os filmes. Então assim, se tivesse essa opção, eu toparia fácil mudar pra um negócio desse. Filosoficamente falando, a partir do momento que você gera uma cópia das coisas, seu cérebro, dos seus conhecimentos, e se você continua vivo, tendo experiências, e essa cópia também está viva e tem experiências, vão ser duas pessoas diferentes com o mesmo background que futuramente vão tomar decisões diferentes. Então, se você pega por esse ponto filosófico, a cópia sua não é você, é uma cópia sua que vai ter o seu background, mas a partir do momento que ela toma consciência da vida, ela vai ser uma coisa diferente de você enquanto você estava vivo. Volto porque ela vai ter experiências diferentes, ponto. E o que não assim, garante que a gente já não está vivendo uma simulação também? Que nós já não somos, já não estamos nesse universo. A gente pode estar vivendo no inferno que a avó da Elba falava que ela ia parar. Não, entendeu? Não, a gente está vivendo meio por culpa da Elba. Tudo no inferno, a gente está tudo gente, no inferno. A minha avó não acredita, a religião da minha avó não acredita em inferno. Ela disse que eu ia morrer. Mas como eu ia morrer no Armagedon, não sei falar essa porra. Armagedon. Eu não tinha o direito de ressuscitar. Ah, é isso. Tá. Que a pessoa aprendeu com 6 anos. Veja por esse lado. Enquanto não chegou a Armagedon, você tá tranquilo, então. Agora, exatamente. Sabe o que é? Nesse negócio tem uma... acrescentando mais uma camada sociológica na história. Tem a galera que eles chamam dos 2 gigas, que é tipo aqueles planos pré-pagos, sabe? Que quando você termina os créditos... Você para, né? É legal ficar parado. Aí você fica congelado lá o resto do mês até... entrar crédito recarregar. Que atira a primeira pedra que nunca ficou sem crédito antes do mês acabar. Que atira a primeira pedra. Tá, mas o corpo deixa de existir. Sim. O corpo, e a pessoa vive só. O corpo, vamos supor, você, Elba, foi pro upload lá e tá vivendo lá no hotel. É porque, Elba, só deixar claro, pra você ser uploadado, o que acontece é que eles, tipo assim, eles jogam um laser na sua cabeça que explode sua cabeça. Sua cabeça não existe mais. Porque eles meio que pegam o seu cérebro inteiro, mapeiam de algum jeito e jogam pra lá. Então, sua cabeça deixou de existir, tá? Seu corpo ficou sem cabeça e tá congelado. Mas eles levam tudo, memória, consciência. Sim, tudo. Isso que a série mostra, pelo menos. Aí, você pega, tá lá do outro lado e você continua... se relacionando com as pessoas, você faz videochamada. Sua ligação, seu telefone continua funcionando, você liga pras pessoas. Você passa só não bota a mão. Hã? Na verdade, tem um jeito. Só não bota a mão. Não, bota. Tem um jeito. Na série tem um rolê que você pode usar a realidade. Tipo uma roupa de mergulhador que as pessoas do mundo real vestem E aí elas conseguem interagir, sentir toque e tudo, transar, enfim. Isso. Tem pessoas, na série diz que tem pessoas que estão lá e que se relacionam amorosamente, arruma namorada entre os vivos, por exemplo. Isso, aí pra mim já fica um pouco meio doentio demais, mas aí é um ponto. Porque daí qual é o objetivo? Disse o homem que tem o X-Video no computador. Então, cara, é que assim... Aí, isso é o equivalente até aquela para aquele flashlight, sabe? Aquela latinha que você... Então, aí eu achei um pouco demais pra minha cabeça, sinceramente. Dudu, se botasse uma roupa que pudesse fazer essas coisas, você ia ser um dos primeiros. O early adopter do caralho. Oh. Bom, tem a galera que usa Real Doll aí que fala que é muito legal. Não sei, nunca usei. Não, tem, é que também é uma baita experiência. Você não pediu emprestado pra vida? Não, não. A gente viu naquela sex... Não sei aquela que a gente foi à feira sexual. Sex Fair. Tinha uma Real Doll, assim, que tava lá em exposição. Caralho, era realmente era muito parecida com... Chegava perto o suficiente, tinha textura de pele de gente, mas aí é um outro rolê, né? Porque não tem alma. Ah. Não vai ter amor, né, Dudu? Não. Que é isso que o homem procura, não é mesmo? Mas a gente também não tem, pô. Nós aqui também não temos. Que absurdo. Lá. Você é uma pessoa, claramente, sem muita alma dentro de você, eu sei disso. Ô, falando em alma, o Tapioca, você tem alma. Ela saiu quando eu fiz depilação. Puxar a barba, alma foi junto. É, claro, mas você sabia que feira de depilação masculina, ela dói menos que a feminina? Sacanagem. Ah, isso agora. Então, eu não tenho essa curiosidade toda. Pois é, dói. Dói menos. Você tá passando aquele povo chato pra cara de Curitiba. Quando você fala do frio, eu falo, mas aqui em Curitiba você tá parecendo isso agora. Não. Gente, eu sou filha de depiladora. Com licença. Ah, tá aí, daí. Tem depilação. Eu posso falar com propriedade. Você tem lugar de fala. Inclusive da dor, porque eu fugia tanto da minha mãe que ela batia em mim. Então entendi. Eu sofria com a dor da depilação e da chinelada na perna. Ô, Tapioca, falando em dor, Tapioca, eu soube que em Amargosa essa semana começou oficialmente a campanha pra prefeito da cidade. E que teve fogo de artifício, teve campanha. A gente tem o Dr. Drauzio Varela na televisão falando saudade de ser mesário, não é, minha filha? Então, sim, a sua opinião médica, Tapioca, sobre essa eleição que tá chegando aí, quantas pessoas vão pegar Covid e morrer depois da eleição, Tapioca? É só o mês de outubro promete, viu? Porque... Convenhamos, na verdade, não começou, né? Não começou, porque começa, acho que é dia 27, eu não sei exatamente o dia, é final do mês. Mas teve o pessoal as convenções, né, de partidos. E já teve aglomeração. Eu saí 5 horas da tarde do trabalho e passei no bosque, né? E já tinha gente bêbada já. Mas a campanha sem máscara. É boa. Eu falei, pô, não, já tá assim. Novembro, tomara que não demore pra chegar novembro, porque é complicado. A cidade fica meio esquisita. Então eu acho que outubro vai pipocar de caso. Tava vendo a lista de candidatos aqui de São Paulo. Falei, puta que pariu. Os caras vão querer que eu saia de casa em novembro. Vou me arriscar a pegar essa merda. Pra esses candidatos. Pra esses caras, porra. Não, pagou o candidato a prefeito da Bahia, eu só ia pra votar nele só de raiva. Da Bahia? Nossa, Bahia tem prefeito. De Salvador. Salvador. Tá parecendo que foi só do interior chamando Salvador de Bahia. Você vai pra, eu vou pra Bahia. Ah, é Salvador. Aquele candidato que eu mandei o vídeo, nossa, mãe. Aquele é perfeito. E é bom porque ele já foi biba, né? Então ele conhece a história. Ô, Júnior, você seria candidato a alguma coisa em Roraima, Júnior? Tem eleição pra tribo também ou não? Não, acho que... Porra, não faço ideia. Deve ter, né? Deve ser por votação direta, né? É, né? Quem, sei lá, não sei como é que funciona a escolha do cacique, do representante das tribos daqui, não. Não faço ideia. Não sei se é por hereditariedade ou se é por voto. Eu levanto a bola, eu jogo pra você, eu fico pedindo seus conhecimentos indígenas e você me responde desse jeito. Eu vou até mudar de assunto e pra falar, o Tapioca, o Nathan tá dizendo aqui no chat não, que, doutor Tapioca, já disseram que a sua voz não cabe no seu corpo? Eu não sei o que isso significa. Vamos. O Rubiane já dormiu, eu acho que o Rubiane já dormiu. Gente, a galera tá ovulando no chat. Cara. Tapioca. Tem uma... Essa voz de veludo, é isso? Tinha uma amiga minha que falava que... Fazia tranças? É, não foi uma das de trança, não. Foi, mas ela falou. É o que, Nata? Você quer ver o Tapioca sem camisa? Só se for agora, ó. R$10 aqui no Superchat, Tapioca aqui na camisa. Tá tudo certo. Sim, continue, Tapioca. Ela falava assim que... Acho que era, não sei se era Vinho ou se era Vinícius, que ela leu em algum lugar, que era aquele que tem a voz agradável. Ela, poxa, combina tanto com você. Nossa senhora! Louco eu, né? Com essa voz tão rouca. Nossa senhora! Aí você pergunta, e o jovem Tapioca que fez? Com crianças. Eu olhei pra ela e falei, ai, mentira. Ai, eu não acredito. Estamos correndo. Você vai correr todo vermelho, né? Ficou um ano sem falar com a guria. Na vibe de que o pessoal no chat tá realmente com os hormônios à flor da pele, a gente tem aqui o mesmo cara, que é o Scrubble Bubble 7, que ele fala, Dudu sem camisa, que delícia. E Elba, quero me casar com você, como faço? Olha! Eu acho que você tem que resolver. Vou mandar a conta o saldo bancário antes. Primeiro vamos resolver. Se você me acha essa camisa uma delícia, talvez você não deva casar com a Elba. Vamos deixar bem claro. Mas pode ser fluido. Aí você está se limitando demais. Você está se limitando demais, Dudu. A todo gama de possibilidades aí. Deixa de ser limitado. E eu que sou a velha. Você está com um pensamento muito relacionado sobre o seu camisa e aí eu bato infinidade de possibilidades. É isso que vocês querem dizer. Porra, você tem todo um leque ali, ó. Entendi. Tem muito cinza entre esse preto e branco. Porra! Então tá, Elba, como é que faz? Eu vou casar com você, Elba. O que é que faz? A gente tem que entrar na fila. Pega a senha, manda os relatórios do Boston Medical Group. Você já passou na Caixa Econômica? A fila não é nem metade da Caixa Econômica. A da Reba é muito maior. Cara, Caixa Econômica em Bituba não é nada. Caixa Econômica em Bituba é egotérica, né? Não, tem caixa. A gente tem caixa, tem Itaú, tem o Banco do Brasil, um Bradesco. Aqui é uma grande metrópole. Quantos habitantes tem em Bituba, Elba? Quantos habitantes tem em Bituba? 42 mil, um pouquinho. Ah, maior que a Amargosa. Absurdo isso. Porque a Amargosa não tem Itaú. Tapioca lembrou bem, a Amargosa não tem Itaú. Não. É. A gente tem Itaú, a gente tem Bradesco, tem um monte de igreja evangélica. Ou seja, é uma cidade formada. Por quê? Não tem. Porque Itaú se arruma no celular, cara. Não precisa de agência. Mas pra sacar dinheiro você precisa de agência. Aqui a internet não é. Agora, vou te falar. Pra sacar dinheiro, você vai no banco 24 horas. E a Margosa não tem banco 24 horas, meu lindo. Porra, não tem. Então fecha a cidade. Se você não tem nem a rede 24 horas, fecha a porra da cidade. Não tem. Flávio, você não disse... tem prefeito nessa merda, não? Já que você tá fazendo propaganda do Itaú, vou fazer ao contrário, velho. Não, tô fazendo propaganda do Itaú, caralho. Olha só. Eu só tô falando que tem 10 anos que eu não piso no Itaú. Eu tenho muito Eurocard e aí tenho que atualizar token. Pra atualizar o token, eu tenho que ir na agência. Então, só depois da pandemia, que eu não vou sair daqui. Tenho que ir no caixa automático. Tem que ir em Salvador. Santo Antônio tem. Não tem Santo Antônio. Daí tu sai da cidade pra ir no caixa automático? É. Eu tenho que sair da cidade. Eu que moro no sítio? Nossa senhora. Que banco merda, ainda pior, cara. Não é, né? Parece aquele povo que vem, só tem Banco do Brasil e vem pra Amargosa pra usar a caixa, aí fica aquela fila enorme na Caixa Econômica. Cara, o que que o povo tem com a caixa? E velhinho e caixa? É uma relação? Porque eles recebem o amor. Eles recebem. Cara, se chama aposentadoria, Elba. Aí eu baixei o aplicativo que eu não consegui instalar no celular da minha mãe, aquela merda. Não baixei o aplicativo. Usar, mas eu sei. Daí eu falei, pai, você não sabe, Elba. Você dividiu a tela do seu notebook e não sabe como fez isso. Gente, rapidinho. Você não sabe usar o aplicativo, Elba. Não se ilude. Ele é louco. Deixa eu falar agora, por favor. Vocês querem que. Olha o tipo de gente que vocês querem que use o aplicativo. Olha o tipo de gente. Vocês não, a Elba. Meu Deus, meu pai. A senhora chega. Ele consegue acessar a minha conta do PC, mas ouve o que aconteceu hoje. Hoje, a senhora foi lá na clínica pessoalmente para marcar uma consulta comigo, uma ultrassom. E marcou para as 8h45. Pediram que ela chegasse 15 minutos antes. Tudo bem. Ela chegou na clínica 8h30. Sentou e ficou lá sentada. A recepção achou que ela estava acompanhando alguém, porque entra e sai de gente, ela deve ser acompanhante. Como a acompanhante não está entrando na sala de exame, a pessoa entra sozinha por causa do coronavírus. Então, ela deve ser acompanhante. Ela sentou, não falou nada, nem bom dia deu, sentou. Quando foi às 9h15, 9h30, ela foi na recepção reclamar que ainda não tinha chamado ela. Aí, puxa senhora, desculpa, menina, toda, mas o nome da senhora, fulana de tal, procurando a ficha dela, não tem sua ficha aqui. Quem fez sua ficha? Ah, fulana trabalha de tarde. Foi, ela fez minha ficha ontem de tarde. Não, senhora, ela marcou ontem de tarde. Você tem que fazer a ficha hoje, quando a senhora chega. Não, que não sei o quê. Reclamou, entrou atrasada, saiu reclamando, foi embora reclamando e achando que estava certa. E ela devia estar certa. Não, mas os meus pais não são tão tapados assim. Ah, claro. Nunca são. Não. Nunca são. A minha mãe... Como é que você quer que essa pessoa... Aplicativo. Não, cara, mas o problema do meu pai não é usar o aplicativo. Porque eu instalei no meu celular o aplicativo com a conta dele. O problema dele é que ele não aceita o extrato que eu pegue no aplicativo. Ele quer o extrato ali, na mão dele, papelzinho. Entendeu? Faz o PDF e imprime. Ah, isso é fácil, isso eu já falei pra vocês. O problema é que eu não tô com... Não, cara, mas pra quê? Extrato? Quê? Tem dinheiro? Tá conferindo extrato? Ele quer, é o direito dele. Gente, velho, PDF e imprime. É aquela coisa assim, é estressar por pouco. Baixa o PDF, imprime e entrega. Tá aqui impresso, pronto. Sabe que eu tô meio acampando, né? Tá meio acampando? Como assim? Mas você quer que eu pense em solução pra tudo, meu estrutura. Você quer que eu arrume solução pra tudo? Peraí, você vai lá no baixo e pra sua imprime, porra. Viva pra mim, só me dê soluções e as coisas boas. Não, manda imprimir na print, que eles entregam via correio. É uma boa solução. Mano, pega o extrato mensal, manda imprimir na print, uma via só, ele recebe pelo correio. É uma? Olha aí, deu só assim na solução. Não, tu é um anjo na minha vida. Eu sou foda. É uma relação muito estranha. Idoso com banco. Sim. É. Meu pai aqui, banco, quando tava aqui, meu pai queria todo tempo ir no banco. Todo tempo ele queria ir no banco. Idoso com banco, é idoso com supermercado. Hoje a gente fica no supermercado, cara. Idoso com lotérica, idoso com tecnologia como um todo. Que pariu, bicho. Parecia um episódio de Walking Dead, aquelas porra balançando no meio do corredor e você querendo fazer culpa, não querendo ser comer. A gente tá quase na hora. E aquelas porra jogando de um lado pro outro. Assim, você fala, caralho, eu não vou conseguir passar sem encostar nessa merda. Foda. É foda, você fica dando volta, né? Aí você tá circundando a área de fruta e verdura até esvaziar pra você conseguir chegar perto e pegar alguma coisa, né? Eles terminam de passar a mão em todos os produtos da porra da bancada. Espirram em cima, hein? Puta que pariu, eu nem prestei atenção nisso, cara. Apertam todos os tomates, né, Flávio? Nossa senhora, bicho, minhas mãos saíram bêbadas do mercado de tanto álcool que eu derrubei nelas. Cada coisa que eu pegava era um litro de álcool gel na mão. Você tá muito revoltado hoje, Flávio Soares. Eu sinto que você tá muito revoltado. Não, hoje. Eu tô calminho. Cara, você fala em fruta e verdura, essa semana foi dia de ganhar, eu ganhei um cacho de banana e um cacho na Bahia é cacho, né? Pinca, né? Que parece é cacho. É a porra toda. Aí o vizinho, né, para evitar o contato próximo, ele deixou na porta de casa e depois mandou uma mensagem, falou, deixei um cacho de banana aí, pode pegar, não é macumba não. Porra, mas macumba dando cacho de banana seria a primeira vez que eu ia ver, porra. Ebó vegetariano. Na falta de produto, se apela pra qualquer coisa. Ebó vegano, porra. Você já viu o preço do arroz, Dudu? Vai banana. Não, galinha preta e banana. Mas o arroz tá caro porque os pobres estão comendo mais. Mano, eu coloquei isso na charge. É verdade. Eu fiz essa charge. Mas o pior é que os caras falaram isso mesmo. O mais triste é que fala alguém lá do Ministério da Economia, numa entrevista na Globo News, os caras explicaram por que está subindo o preço. Está subindo o preço porque as pessoas estão consumindo mais. Quando acabarem os auxílios emergenciais, tudo deve normalizar de novo. Ou seja, quando as pessoas voltarem a passar fome, normaliza. É muita filha da putice um negócio desse. Isso é capitalismo. Não, isso é muito filha da puta. E assim, e não tem vergonha, o sujeito não ficou nem vermelho. Quer dizer, explicou esse negócio. Mas o presidente mente descaradamente, cara. Ele falou dentro de uma fogueira que não tinha fogo. Mas o presidente é um idiota. Ele tá perdendo cachorro pra fazer foto. Não pode passar nada na frente dele. Quem pega e põe no colo. Cara, que eu vi um parente fazendo vídeo de oração pro presidente, cara. Um parente. As pessoas são idiotas, mas puta que pariu. Vocês não falem isso desse homem quando ele fala de Deus. O satanista até se contorce, vocês não falam isso desse jeito. Não, eu adoro esses homens de Deus. Ele, o Crivella, nossa senhora. Crivella é candidato à reeleição no Rio, né? Essa terra do Júnior é foda. Cara. Nossa, ele é capaz de ser reeleito. Pra começo ele vai de conversa, eu não sou do Rio de... Tu é de onde? A chega travou. Isso aí, internet, você chorou no Júnior. Aí tá aí, não vai não mentir aqui nada... não, seu filho da puta. Aqui olha, você não mente não. Olha aí, Jesus, é Jesus agindo na conexão de Júnior. Você é de onde então, Júnior? Fala a verdade, você mora do Paraná agora, é isso. Carioca, você é mineiro, você é mineiro agora. Eu sou fluminense, você, não sou carioca. Você morava em Niterói, mas votava no Rio. Não, votava em Niterói, não votava no Rio de Janeiro. Ah, a conexão vai sumir de novo. Bom, Niterói também tá uma bosta, né? Vamos falar dela. Tá foda aqui hoje a internet. Niterói também tá foda. Não é por nada, não. Tá uma merda ali também. Nada, Niterói foi exemplo de tratamento do coronavírus. Sabe quem foi prefeito de Niterói durante muito tempo, Júnior? Entrar. O Lindinho, Júnior. Lindinho? O Lindinho, não foi? O Lindenberg não era prefeito de Niterói? Não, Nova Iguaçu. Não, era a terra do Júnior. O Lindenberg, segundo disse o Lúcio, quebrou Nova Iguaçu. Saudades do Lúcio. Bom, de onde será que anda o Lúcio, né? Saudades do Lúcio. O Lúcio anda trocando fralda. O Lúcio nem assiste mais a gente, não dá tempo. O Lúcio nunca assistiu, ele tá na escola, né? O Lúcio nunca assistiu. O Lúcio nunca assistiu. Não, mas eu sinto saudade do Lúcio. Eu sinto mais saudade do Lúcio que eu sinto o Conrad, por exemplo, porque o Conrad a gente perdeu há mais tempo. Então quase não lembro. Nunca vi o Conrad na vida. O Conrad, gente. Ué, mas é verdade. O Conrad a gente perdeu há mais tempo. O Conrad a gente perdeu, sei lá, o segundo ano do Papo de Gordo. O Lúcio ficou com a gente até, sei lá, o quarto ano do Papo de Gordo. Agora, Elba acredita que o Conrad existe. Ela achava que eu era de mentira. Aí é foda. Exatamente. Mas você sabe por quê, Tapioca? Eu confundia a voz do Lúcio e do Flávio também. Isso dá uma boa ideia de como funciona a cabeça da Elba. Mas você sabe por quê, Tapioca? Porque a sua voz não cabe no seu corpo. É por isso. Eu não ouvi o papo de gordo. Eu sabia que você sabe como você resolve esse negócio da tua voz com o corpo que não funciona e tal? Você pega a cera, põe na barba, você deixa a gente. Sai a voz, sai a barba, sai a alma, sai tudo, cara. Você tirou a barba, né, Tapioca? Fica que houve, cara. A Rubiane chicoteou, foi isso? Não, velho, eu não aguentei, não. Encosta demais, ainda mais não tá podendo botar a mão no rosto, e eu de máscara, aquele negócio agoniano, eu falei, foda-se, tchau. Eu tenho que dizer uma coisa, quando o Tapioca falou que estava de barba no WhatsApp... Você achou que era uma barba, né, Júlia? Imagina uma... A barba, entendeu? Aí quando eu vejo que era a barba de quatro dias, já vai se fuder, Tapioca. Não, eu acho que eu falei pro Eduardo, que parecia que a filha dele tinha pegado canetinha... O Eduardo sou eu? É, não é? Não, só pra entender. Era, no meu tempo era, pelo menos. Só pra entender. É o que tá escrito aqui. Desculpa, Richelle, é que às vezes eu me confundo quando eu chamo pelo tudo nome. Bem, tá perdoado. A gente vai se chamar pelo nome completo agora? Cara, meu nome é enorme. Nós estamos com ódio uns dos outros, é isso? É isso. Eduardo, o que você tem a dizer sobre isso? Delícios! Deixa eu Não, o problema é que se alguém falar de Carlos, ninguém vai saber de quem a gente tá falando. Não. Tinha Carlos na live? Não, quem era o Carlos? Aí é composto. Carlos Júnior, explique-se. Mesma coisa do Fernando Henrique, você coloca o nome do Fernando Henrique. Você vê que o Flávio Francisco, né? Também é foda, o Flávio é Flávio Francisco. É, os pais fazem cada absurdo com os filhos. Eles já cagaram no primeiro cara, nome. Não te chamava de fast forward quando você era novo, não? FF? Não. Eu sou velho. No meu tempo o pessoal não tinha essa sagacidade. Como não era no tempo do Walkman. Como é que é o nome daquele amarelo da Sony que todo mundo tinha? No meu tempo as pessoas eram mais idiotas, elas não faziam esse tipo de piada. Ok, tá bom, beleza. Acho que eu acho ótimo que a gente, assim, dizem que a gente é fruto do nosso tempo, né? Então. Mas eu nunca disse que eu era inteligente, eu sempre falei que eu sou idiota. Eu nunca neguei isso, só pela qualidade das minhas tiras no meu trabalho. Porra, eu sou idiota. O cara tá cobrando só 5 pau, nego, né? Não quer pagar, pô. Você quer prova maior de idiotice do que essa, caramba? Eu acho que Flávio acabou de dar pra gente o momento certo de acabar o programa, encerrando com um grande xabá pro arroba Flávio Soares com Z no PicPay, ou então apoia.se.com/ o quê? Shortcuts. Cara, Shortcuts é uma merda falar em podcast. Puta que me pariu, Flávio. Tu não arruma porra de um termo fácil, pelo menos. Então, vamos lá. Porque tem todo um conceito. Shortcuts é um curta-metragem. São charges de um quadro só, entendeu? Mas em podcast é ruim falar. Apoia.se.com. Foda-se. Foda-se. Mas nem como se você tivesse um podcast há 15 anos, né, Flávio? Não é nem como se a sua audiência mesmo de podcast é foda. Foda o cu dessa galera. Foda-se o podcast. Foda-se que você não sabe falar inglês, Dudu, caralho. Afinal de contas, é o Papo de Gordo já acabou em outubro do ano passado. É verdade. Sim, isso aqui são ecos do passado. Teve a gente teve a mente. Como é que é o nome daquela série? Fizeram um upload. Isso aqui são ecos do passado. Isso, nós não somos reais. Mas a gente não ser real ainda precisa pagar as contas no upload. Então, picpay@FlávioSoares.com.z. Assine um dos planos lá pra ter os shortcuts, o Charlie Darwin e todas as porra que eu fico fazendo por aí. Ou então, apoia.com/shortcuts, que eu não vou botar link, porque foda-se essa merda. Não é link do URL. A vantagem do PicPay é que a taxa é menor, viu? Eu ganho mais com o Vocês estão sendo patrocinados, é isso? Estamos tentando patrocinar o Flávio, coitado. É. Eu tenho uma pilha de boleto aí aberto aqui pra pagar. Ajudem o Flávio Soares a pagar o supermercado. É aquela coisa assim, vai ter live semana que vem? Eu não sei se eu tenho internet semana que vem, o Balena. Ajuda o Flávio Soares a pagar a internet assinando agora, @FlávioSoares no PicPay. Assinem. Eu espero, no mínimo, 100 novos assinantes pro Flávio Soares nesse momento. Vai ficar boa coisa. No mínimo. Na semana que vem. Temos 40 ouvintes, mas a gente espera no mínimo 100. No mínimo 100. Então espalhem essa porra. Mas tem quem assistir depois, quem ouve no podcast. Na semana que vem vocês me cobram. Você me cobra isso, tá, Flávio? Você teve 100 ou não teve 100, tá bom? Semana que vem. Se eu tiver internet. Aí você me cobra. Se não teve 100, aí o Papo de Gordo acaba de verdade nessa porra. Agora a gente vai ser na base da ameaça agora. Tá? Agora ele ameaça, velho. Se não tiver 100, o Dudu vai contar. Vai ficar sem internet no banho sobre o Flávio. Ó, aí eu vou estar se mudando, vai morar no meio do mato sem internet. No meio do mato, eu tô indo pro centro da cidade. O Júlio mora na aldeia. A internet fica lá, depende do macaco que traz a porra no cipó. Tapioca mora no meio do sertão. E Amargosa, onde a internet é na base, sei lá, do bode que vem trazendo. A única pessoa com internet decente que a gente tem é o Flávio. Porque o Nando chegou na live outro dia. O Nando ainda não considera como gente de referência. Obrigado. Se a gente perdeu o Flávio, acabou, velho. Então é isso, ó. Ajudem Flávio Soares a pagar a conta da internet. @FlávioSoares do PicPay. Eu espero no mínimo 100 assinantes de R$5, que já é o suficiente pra pagar a conta da internet. Tanto o link do Apoia-se quanto o link tá no chat. Ó, e quem acompanha as charges lá, pode compartilhar à vontade, não precisa ter medo não, que isso aí ajuda pra caramba também. Pronto, bom. Então agora, jabá feito, dê um trocado pro seu. Dê um trocado pro seu. Não canta. Ele podia um trocado pro seu de WhatsApp. Ele podia tá postando vídeo do Bolsonaro expulsando o demônio do corpo dos outros, mas não. Ele tá trabalhando honestamente, fazendo desenho. Gente, eu podia tá defendendo o Bolsonaro, mas não tô. Tô ridicularizando ele todo dia. Vocês sabem o que é isso? São 151 charges. É muito trabalho. Chutando a bunda dele todo dia, gente. Valeu, pessoal. Fiquem com essa mente. Apoiem o projeto Flávio Soares. Ajude o Papo da Quarentena a continuar através da internet do Flávio. Beijo, galera, de todo mundo. Agradecendo aos 38 pessoas, 38 ouvintes, espectadores. Como é que fala para o YouTube? YouTubeiros estão assistindo até agora. Ai, gente, tem um gato olhando aqui também. YouTubeiros é ótimo. Tem um gato. Aí eu vou dar com medo do gato. Não, o gato tá olhando pra mim bem sério, gente. É porque você é um fantasma. Gente. Ele não tá olhando pra você. Ele tá olhando pro espírito que tá no seu. Não, ele tá olhando pra mim. Ai, gente. É o espírito que tá atrás de você. Ele não tá, essa coisa é isso que tá do seu lado. É, Elba. Você nunca. Você pediu pra gente não falar, Elba, mas tem um cara do seu lado o tempo todo. Elba. Ele tá aí a live toda, Elba. Você começou dizendo, gente, se vocês verem uma coisa, não falem. A gente viu e não falou, porque você pediu. Ninguém fala nada. As quatro vezes que seu marido apareceu aí, eu tô outro pra você, a gente não falou nada. Não falou nada. Elba, pesquisa aí na internet a relação de gatos e antigo Egito, vê o que é. Para! Não, gente, ele se enfiou atrás do pé de limão aqui. É, ele foi perseguir espíritos. É porque ele tá com medo desse espírito atrás de você. Se o gato tá com medo, imagine eu. O gato olhou assim e falou: eu sou muito medrosa. Eu sou muito medrosa, muito. Vocês não têm noção. Eu tenho, eu escutava o seu antigo emprego. Então, Então é isso, galera. Valeu, deixando a Eva comer. Vamos parar a live pra Eva sair do quintal e ela poder fugir daquele espírito que tá atrás dela. A gente encerra a live por aqui, mandando um beijo no coração de todo mundo que assistiu a gente até o momento. Agradecendo a você que baixou esse podcast, agradecendo muito a você que assinou o Flávio Soares com Z no pra garantir que teremos internet pra fazer a próxima live. Beijo no coração de todo mundo e acabando a live agora! Na verdade, daqui a 20 segundos que tem um delay. Então, tem um delay. Tá, então agora ninguém pode falar nada. Gente, pior é que eu já tô sentindo até sofrer na nuca. Não pode falar. Os culpados por esse programa ser publicado são os nossos apoiadores. Acesse papodegordo.com.br/ajuda e saiba como se tornar um deles.